que nem Zumba e jogo varão do casal. Vai ter de tudo novo lá na capital. Precisam ver as coisas lindas que me contam de lá. E o que há, deve ser mesmo muito bom viajar pra um lugar em todo canto, ver a festa do mar marejar. E quando chegarem, ai meu Deus, como vai ser na capital? Será que canto o tal pica-pau, sabiá? Será que encontro no mato pra lenhar, capinar? Quantos docinhos pá vai poder fazer? Será que alguém pode querer comprar? Nem antes que experimentar. O varãozinho foi pro vestibular, se casou, pai e nenzinho fazem o que pintar. Um doutor, lobotomia não é mesmo forte do nosso casal. Onde houver desfeita, pata com pau federal. Arrumam cinco em fila de hospital, carnaval. Esse direito é constitucional. Perante Deus todos somos iguais. Assim ninguém maltrata mais. Tem um relógio do tamanho do sol. É um monumento à central do Brasil. Quando ele chama, as flores têm que acordar. Tudo amanheceu, joga despertar. O cobrador tem uma Kombi infernal. Com um cheirinho doido de camarão. E palmilhando os trilhos da capital. Sinto léguas de sertão. Sabe um dia joga a volta pra cá. Um carrão, um tesourão, traz um pouco de mar pro sertão. Vai ter de tudo pra vender numa estação. Como vai ter de tapioca, até de frutos do mar. Medalhão de carne seca, bode de carcará. Um tufão que a profecia do mar vira sertão. Sai dos humildes altares pro céu e sobra abismo no tropel. É tiroteio no meio desse mar de caminho. Esse papel pode o certo no sertão virar só cinzas. Pode o cordel desmanchar quem já se sente na pele. E a ciranda cansar mesmo antes que se revele. E a missa só começou, depois tem mais. Melhor rezar já que quem foi não quer voltar. O varãozinho foi pro vestibular, se casou, pai e nenzinho fazem o que pintar. Onde houver desfeita, paga pro pau federal. Arrumam-se em fila de hospital. Carnaval, esse direito é constitucional. Perante Deus todos somos iguais. E assim ninguém maltrata mais. E assim ninguém maltrata. E assim ninguém maltrata.